Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Tono, Jovem Nerd, eu tenho medo do Rio de Janeiro. Aqui é o André Souza e eu tenho medo das coisas que aparecem no Snapchat. Aqui é o Átila e eu já fui a loira do banheiro. Caraca, explica isso, cara. Que isso, cara? Aqui é a Zagal e eu tenho medo do Átila, cara. que é isso, cara? Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre a ciência do medo. Do medo, do terror, o que faz a gente sentir medo, cara? Será que ter medo escuro é uma coisa inata à humanidade? O que faz a gente fugir? O que faz a gente levantar e enfrentar? O que aterroriza o nosso cérebro? Vamos descobrir essas coisas depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em Caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaghal, nós temos um recado espetacular do Bradesco. Olha aí. Parceiraço nosso. O que acontece, jovem, né? O Bradesco é o banco da inovação. É, eles estão sempre nessa. Eles querem agarrar as novidades. E qual é a novidade de inovação tecnológica do Bradesco? Qual é a novidade de inovação tecnológica do mundo? É o Apple Watch. Apple Watch. São os wearables. Wearables. E o Bradesco já tem app pro Apple Watch. Cara, jovem nerd. Parabéns, cara. Muito bom. O app saiu junto com o relógio. Lançamento com o relógio, exatamente. O relógio lançou agora em 9 países simultaneamente e os caras já lançaram junto. O fato é que o Bradesco está disponível durante 24 horas em seu pulso, Azar. Olha só. Esse é o conceito. Com ele, o que dá pra fazer? Então, o app, você consegue consultar o saldo da sua conta. Olha aí. Que é muito importante. Consegue ver a chave de segurança, que é a coisa mais prática o ainda. O token. O token, é. Você tem que acessar o negócio, você botar... Porque o Bradesco já tem o token no celular, que é muito mais prático. Exato. E agora ele tá no Apple Watch. Exato. Você clica ali, pum. E ele ainda tem um acesso rápido, porque o Apple Watch, ele tem um acesso rápido, tipo o telefone. Você dá um puf, sabe? Você pega o seu dedo, arrasta de baixo pra cima e vuf, ele abre uma telinha de aplicativos rápidos. Você pode colocar a chave de segurança ali e aí você não precisa nem entrar no aplicativo. Vai fazer um dock? Vai fazer um TED? Exatamente. Dá pra... Além disso, jovem nerd, dá pra ver as agências Bradesco na proximidade. Na verdade, não só agência, qualquer ponto de atendimento que ele tiver. Se tiver um caixa eletrônico, se tiver um caixa 24 horas, tudo ele acha. Você fala assim, quero achar um Bradesco. Você vai no seu Apple Watch, tudo achou o Bradesco. Cara, muito maneiro. Inovação no Bradesco. A premissa do Bradesco é entregar os serviços que facilitam o dia a dia das pessoas e isso é um deles, certo? Excelente. Lembrando que tem outros wearables. Claro. Relógios, smartwatches de Android também. Sim. E eles estão já desenvolvendo esse mesmo aplicativo para os smartwatches em muito Android. Bom, olha aí, muito que maneiro. Bom. Então, se você quiser saber mais, Apple Store. Compre o seu Apple Watch. Compre o seu Apple Watch e baixa de graça o aplicativo do Brasil. Get down, get down. Também temos novidades na Nerd Store, jovem. Yeah. Temos a camiseta Bacon. Ou você gosta, ou você está errado. Aê. Já está disponível na lojinha do site Jovem Nerd. Lojinha que está com produto saindo pelo ladrão. Olha aí, tá mesmo, cara. Tem muitas coisas legais na Nerd Store. Cara, a Nerd Store é a loja pra transformar a sua casa num lugar mais nerd. Exatamente. É isso aí. Bote sua camiseta Bacon e assista o Nerd Office Nerd Player na TV. Olha, é isso aí, cara. Muito bem, agora essa semana não teremos a leitura de mim, porque, como alguns sabem, nós estamos na Comic Con! É verdade. Nesse momento, se vocês estão ouvindo esse programa... É uma loucura. No final de semana de estreia, nós estamos lá. Exatamente. Uma nós loucura. Estamos nos sacrificando. Uma loucura. No por vocês, para fazer conteúdo de relevância. Olha aí, muito bom. Estamos lá, então se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, você não sabe que a gente está lá. Sim. Se você nos acompanha no Twitter, no Facebook ou no Viber, você já sabe que a gente está lá. E se você acompanha o Nerd News, você já está sabendo de tudo que está acontecendo na Comic Con, porque nós temos notícias a qualquer hora e vídeos. Ó. Oh. Breaking Nerd News acontecendo a qualquer momento. Muito bom. Então, vá lá no Jovem Nerd, leia os Nerd News e assine nosso canal de notícias no YouTube. youtube.com/JovemNerdNews. E lá, cara, tem notícia, tem review, tem tudo que você possa imaginar. Yeah. Mas, eu vou até falar uma coisa. O quê? Essa semana não ter leitura de e-mail é conveniente. Por quê? Porque algumas pessoas não assistiram o programa passado pra não tomar spoiler. Aí a gente não evita os spoilers. E aí, a leitura de e-mail de um episódio de spoiler sempre traz spoilers. Exato, exato. E aí sempre tem algum desavisado que toma um spoiler na leitura de e-mail. Então, dessa vez, o cara não vai tomar um Jon Snow. Ah, não, cara, que isso? Sacanagem. Explique a história da loira do banheiro agora, porra. Antes de mais nada. Eu espero que não envolva prisão. Não. Houve soltura, na verdade. Ih, caraca. Com medo. Vocês sabem que todo colégio tem uma onda de mitos. Eu não sei de nada. De casos misteriosos, né? Ah, uhum. Todo colégio tem aquele surto que todo mundo começa a fazer a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo e agora Charlie. Uhum. Essa é a nova, trending. A nova Charlie. Talvez seja velha quando você estiver ouvindo esse podcast. Hoje o mundo é assim. É, exato. É, bem provavelmente vai ser a velha já. E no colégio que eu estudava, putz, foi a mesma coisa. Todo mundo fazendo brincadeira do copo e do compasso, mas aí uma criança, acho que, sei lá, fez alguma coisa com o compasso, ou ele falou alguma coisa assim, que a criança voltou chorando pra casa e a diretora baixou a norma na escola. Quem for pego com compasso ou com letrinha escrita no papel tá suspenso. E aí todo mundo parou. Quem for pego com compasso da escola tá suspenso? Caraca! É. Pegar o compasso, papel, caneta e papel... Impossible situation. Com letrinha escrita de sim, não e... É, pô, sim, e claro. Uhum. Tá suspenso. Aí, o que sobrou pra molecada fazer? A loira do banheiro. Então, dava um intervalo, todo mundo corria pro banheiro e aí entrava o corajoso lá, ia dar 3 descargas, falar 3 palavrões e abrir a torneira 3 vezes. Uhum. E eu resolvi que eu ia ser a loira. Você ia sacanear os outros, é isso? Eu ia, exatamente. Mas, assim, essa vontade surgiu em você do nada? Na verdade, eu não tava acreditando que tinha loira no banheiro, porque ela não aparecia. Uhum. Falei, não, vamos... Tinha quantos anos? Eu acho que uns 11, 10 anos. Uhum. Você já era um jovem cético? Por aí. Acho que já tinha um pouco de cético lá. Uhum. Tava chegando o intervalo, eu pedi pra ir no banheiro e não voltei pra sala. Eu entrei no banheiro, entrei na cabinezinha. Qual que era a sua idade mesmo? Tem uns 10, 11 anos. Ah, tá. Entrei no... Eu lembro que era um colégio que eu estudava, que eu ficava na integral no colégio. Ficava o dia inteiro lá. Entrei na cabine, fechei a porta e fiquei de pé na privada pra pessoa não me ver. Uhum. Aí saiu o intervalo, todo mundo vem, eu ouço o povo parar na porta. Aí eu só vejo uma sombra de alguém olhando pra baixo da porta assim pra ver se tinha gente. Sim. Não tinha. Aí o moleque abre 3 vezes a torneira, dá 3 descargas. Aí ele começou, filha da puta. Antes do terceiro, eu arregacei a porta. Você fez o quê? Sim? Nossa, mas... empurrando a porta, todo mundo saiu correndo que tava na porta do banheiro. Ah, aí eu abri a porta da cabine e o moleque tava sentado no chão, chorando, com a poça de xixi. Poça de xixi? Se mijou? Caralho, bullying científico. Ele travou, ele não correu. Ele ficou no banheiro travado ali. Ah, ele travou no banheiro, caraca. Aí a diretora entrou no banheiro, tava o moleque mijado num canto e eu chorando de rir no outro. Agora, você tava vestido de loura ou não? Não precisei nem do fetiche, assim, foi só... Ah, porque é o fetiche. É, olha o... Caraca, que história, aí, cara. Putz, aí ela falou, olha, eu só não vou te suspender porque você resolveu o meu problema. Excelente. Eu não conto que você tava aqui, você não conta que você tava aqui, e eu vou levar ele pra casa dele, porque ninguém pode ver ele nesse estado. Ainda deu sorte que a molecada tinha saído correndo da porta, e ninguém ficou sabendo no colégio que parou por isso a brincadeira. Assim. Mas e aí, esse cara, ele teve que guardar um segredo. Foi, não, eu nem lembro. Porque ele não queria admitir que o cara se mijou. Então cada um tinha um segredo do outro. Foi. Sacou? Tinha que ter uma foto dele, né? Uma foto. Pá, se você falar que eu sou a loura do banheiro, cara. Aí acabou assim, ninguém tinha coragem mais de fazer a brincadeira no banheiro. banheiro, porque a loira tinha aparecido. O moleque não podia contar sobre a experiência dele com a loira. Apareceu mesmo pra ele e se resolveu o problema na escola. Caraca, fantástico. Fora que você deve ter criado um trauma na vida desse cara, que ele deve ter um terror de fazer xixi hoje em dia. Quem é o cara? Você fala com ele aí? Não, agora tô curioso pra caralho. Não era da minha sala, assim, não era... Não era conhecido. Mas tu sabe assim. O nome dele? Não. Porra, não. Se você está ouvindo esse Nerdcast e você foi o cara que sofreu bullying espiritual do Átila e se mijou, se manifesta nos e-mails. Pode usar um pseudônimo. Tem que falar a cidade onde isso aconteceu pra eu saber isso. Se era meu colégio. Você manda um e-mail. Você, esse cara, manda um e-mail. Pode usar um pseudônimo, a gente não vai revelar. Sim. Manda um e-mail com seu nome, com, né, pseudônimo que você queira dar, mas a cidade e o colégio que isso aconteceu. Você lembra o ano que isso aconteceu, Átila? Cara, se eu tinha 11, foi em 90 e... A cidade e o colégio é mais difícil. 95, 96. Hein, a cidade e o colégio, e você diga que traumas exato. Átila, a loura do banheiro, causou em você na sua vida. Excelente. Nós vamos fazer uma promoção, nós vamos te dar a fralda Nerdologia, se usar por resto da vida. Eu sei que por causa de susto, uma funcionária da escola pediu demissão por minha causa. Caraca, quem é você? Quem é você, cara? Caraca, a gente chama o cara pro Nerdcast, chama o cara pro Nerdologia e o cara é um mó bully. Cara, mas assim, de idiota de criança, eu tenho remorso até hoje, depois que eu descobri o que aconteceu. Ah, meu Deus. Conta aí. Ela era a bibliotecária da escola. É. E, só que a biblioteca da escola era, tinha uma parede de vidro e ela ficava sentada de costas pro vidro. É um grande erro. Assim, é, acho que a situação... É grande erro. E ela ficava lendo lá de costas. E eu ia pra biblioteca direto. Uhum. Estudava. Mas no meio tempo eu fazia esse tipo de bullying, né? Aí, eu sempre que eu ia pra biblioteca, eu entrava pela porta gritando o nome dela, que era Giovana. Giovana! E ela pulava. Toda vez. E um dia ela sumiu da biblioteca. Eu falei, ah, pronto. Ela saiu da escola, não fazia ideia do porquê, o que tinha acontecido. E aí eu fui sair uma vez do colégio por uma portaria que eu nunca usava, que ficava num outro canto, era um colégio enorme, enorme. E ela tava na guarita, ela tava na portaria, ela tava trabalhando no outro canto do colégio. Aí o que eu fiz? Me joguei no chão, fui me arrastando. Caralho, Átila. Encostar na guarita. Quem é você, cara? Estirei. Ah, Giovana! Caiu da cadeira no chão e ficou chorando. Caraca, Átila, que maldade, cara. Meu Deus. Eu gostava dela. Eu gostava muito dela. É, dava pra perceber. Vendo, caralho. Vamos, né, torcer Giovana. Pra você gostar da gente, cara. Giovana, se você tá ouvindo, se alguém conhece a Giovana, tá ouvindo, também mande e-mails pra Giovana, ele. Giovana, relatar os traumas causados. É Giovana. Giovana. Giovana. Depois, ela saiu do colégio e alguém foi me contar que ela tinha pedido pra trocar de posto da biblioteca porque ela tava tendo crise nervosa. Caraca, tira aí sus. Não. Aí é... Tu sabe, aí por isso é que eu falo, eu tenho remorso, cara. Não é que foi legal, não. Depois que eu fui descobrir que ela não foi parar na portaria à toa, assim. Ela foi transferida. Mas depois que ela saiu do colégio, ela foi trabalhar onde? Tu foi atrás dela? Não faço ideia. Não, eu não fui atrás dela e desconfio que ela pode estar vindo atrás de mim até hoje. Ai, meu Deus, cara. Vai ter que mudar essa apresentação na Nerdologia. Meu nome é Átila, biólogo, e não fique sozinho comigo no mesmo quarto. Ó o bicho vindo, moleque. Todo mundo tem susto, do bebê ao velho, e os animais também tomam susto. Trimelique. O que que é o susto? Trimelique. É essa banana? Tem susto. Vários níveis de susto. Ah. Mas tem um nível padrão que todo mundo tem igual. Ah. Quer dizer, tem gente que se assusta e berra e enlouquece. Uh-huh. Tem as pessoas que são mais tranquilas. Eu não me assusto nunca. Puta que pariu, tá. Mas bom. Tem um susto que tem um susto que é padrão a todo mundo, que é o tá ligado? Quer dar uma tremelicada? Se o bebê leva um susto, ele faz isso, ele dá um tá ligado? É um espasmo assim. É um espasmo. E faz uma cara e tal. E o Jovem Nerd, hoje, tava gravando o Breaking Nerd News. Eu falei, cuidado! Mas eu achei que tinha esse porra. Achei que ia atropelar alguém. E sou eu que fazia bullying, né? Porra, mas eu sou conhecido por isso, né, cara? O que é? O que é esse espasmo que a gente tem no susto? O nosso cérebro, ele tá sempre se preparando pra agir de alguma forma, de acordo com alguma situação. Então, por exemplo, se você sair de casa agora pra poder ir ao supermercado, o seu cérebro vai fazer todo um planejamento de como você deve agir até o trajeto do supermercado e como que você deve agir quando você chegar ao supermercado. É, mas isso é inconsciente, né? A gente simplesmente vai. Exatamente. É. Exatamente. Toda vez que esse planejamento não ocorre, que acontece alguma situação em que o seu corpo literalmente percebe que ele tem que agir de uma forma rápida, é exatamente esse momento que a gente leva o susto. É basicamente o seu cérebro automaticamente falando assim, cara, vamos agir. E ele faz isso de uma forma tão rápida, e geralmente frente ao inesperado, que você tem uma reação muscular que a gente entende como inesperada, mas na verdade é o seu centro de respostas automáticas do cérebro falando o seguinte, cara, vamos mexer. Isso é acompanhado de descarga de adrenalina também, essas coisas? Não? Sim. Mas isso não é um padrão entre as pessoas. Como assim? Tem gente que leva susto e cai, e não consegue se mexer, e trava, e não tem reação. E tem gente que leva susto e reage, corre, ataca, se defende, né? Não é, assim, pode ser igual pra todo mundo. Mas a reação depois disso era diferente, né? A resposta do seu corpo vai ser sempre de correr ou de tentar, na verdade, não correr, de tentar se defender. Porque essa que é a diferença, eu acho que então tá aí. É, o seu corpo ele vai fazer o seguinte, cara, se defenda. E a defesa pode ser a seguinte, cara, você vai levar a mão ao rosto e não vai correr, porque se você correr, você vai ter que mexer os seus braços de alguma forma pra correr, e os seus braços mexendo de alguma forma não vai proteger seu rosto. Ou então você tem que correr porque você percebe que a presa que tá te assustando é uma coisa que não é tão rápido que você consegue correr. Então, assim, a reação em si, ela vai depender de como que você quer se proteger. Mas a resposta do seu corpo é a seguinte, cara, lute pra sua sobrevivência. E esse lutar pra sobrevivência pode ser simplesmente proteger o rosto ou abaixar. Agora, quando você tem uma resposta que é do tipo desmaiar ou ficar completamente sem ação... Se mijando, por exemplo, a reação de se mijar é um exemplo clássico disso. Você tem uma descarga de adrenalina tão grande que você simplesmente perde todo o controle automático dos seus músculos, o controle voluntário dos seus músculos. Então, o músculo que segura a urina, por exemplo, ele simplesmente fica solto. Quer saber? Foda-se. Quer saber? Tô fora. Abrir as portas. Entrega, né? Entrega, tá entrega, amigo. É a reação do corpo. E você tem batimento cardíaco acelerado, vai começar a suar, esse tipo de coisa, justamente porque o seu corpo, ele tá se preparando pra sobrevivência. Pra sobrevivência. Exato. E é interessante que é uma resposta tão automática que, às vezes, você não tem o perigo, muitas das vezes a gente não tem o perigo, mas o nosso corpo evoluiu de forma a errar pro lado da sobrevivência. Porque se você erra pelo outro lado, por exemplo, se você toma Se errar pela tranquilidade, se fudeu. Exatamente. A questão toda é, se você vê alguma coisa que te dá um medo, se você erra pelo lado da tranquilidade, você morreu. Exato. Se você erra pelo outro lado, se não tiver nada, não tem problema. Você ficou mijado, na pior das hipóteses você se mijou. Aliás, o mote do Nerdcast de hoje é errar pelo exagero, né? Exato. Agora, essa questão da reação, você não precisa necessariamente ser um Delta Force ou Navy SEAL pra reagir proativamente, por exemplo, sabe, ir pra cima ou não ficar travado, sabe? Por que que as pessoas são diferentes nesse sentido? Você sabe dizer? Não entendi, como assim? Por exemplo, eu tava uma vez numa festa de 15 anos, na Mykonos, lá no Rio de Janeiro. E aí começou a pancadaria. Assim, a pancadaria explodiu entre dois caras, sabe? Porrada pra tudo que era. E as pessoas todas, sem exceção, correram pra longe dos caras. Ah. E eu me movimentei pra perto dos caras. Porque eu não queria ficar espremido com 1 milhão de pessoas medrosas atrás de mim. Por que eu tive a reação contrária da manada? É interessante que criança, quando você assusta bebezinho, não muito bebê, mas quando ele já tá engatinhando, por exemplo, tenta fazer isso em casa. A reação é o bebê correr pro seu lado. E a ideia é a seguinte, se eu correr em direção ao predador e colar o meu corpo junto com o corpo do predador, vai ser muito mais difícil do predador, por exemplo, me morder e me matar do que se eu correr dele, por exemplo. E essa é uma reação automática que crianças têm. As crianças, quando ela é muito bebezinha, se você assusta a criança, quando ela estiver engatinhando, por exemplo, se você bater palma assim de uma vez e ela vai assustar e você vai perceber que ela vai assustar indo pro seu lado, indo pro lado da palma, ao invés do contrário. Essa parece ser a resposta automática que a gente tem no nosso sistema. Agora, de novo, isso tudo vai depender da situação onde você tá. Porque quando você começa a ficar com medo, o seu sistema ele vai se preparar de alguma forma. Por exemplo, você tá num lugar escuro e você começa a escutar um barulhinho meio esquisito, você vai começar a fazer inferências do que pode ser aquele barulho. A depender da inferência que você faz, você vai ter uma reação diferente. Quando é de uma vez, por exemplo, essa briga que aconteceu de uma vez, seu sistema não teve tempo nenhum de se preparar, geralmente a reação é essa mais automática de correr em direção à presa. Predador. É o predador, desculpa. Pode ser que no caso você, seu instinto ele seja um instinto muito mais de criança do que esse instinto que a gente desenvolve depois que a gente fica mais velho, por exemplo, de correr. É o mais comum. Isso significa que eu sou o quê? Um mongoloide? Não, é um bebê. Um bebezão? Significa que eu sou um bebezão. Mas você teve o impulso de fazer isso ou você parou pra pensar que tinha uma briga e você queria ver o que era, agora, por exemplo? Isso que eu ia perguntar agora. Cara, automático? Foi rápido. Eu não, assim, eu não me desesperei. Eu simplesmente fui pro lugar que eu achava melhor, sabe? Não sei se foi totalmente automático, mas foi uma reação. Sabe? Opa, tá todo mundo correndo pra cá, eu vou correr pra lá. Vou me movimentar pra lá. É, e pode ser uma reação, na verdade, muito esperta, né? Se tem uma manada de elefante correndo em sua direção, você vem na direção deles, passa embaixo das pernas e vai pra trás e eles continuam indo pro outro lado. Você tá salvo. Gostei mais do que um bebezão. O que a gente precisa fazer agora é testar situações de medo e risco pra ver se você vai pra cima delas ou vai na outra direção. Você já sabe que o Átila tá tramando. Já vai o Átila pegar essa peruca loura dele de novo. O medo é um instinto de sobrevivência, então. Ele é feito pra nos salvar, certo? Medo é coisa boa. Exato. O Yoda fala que não é bom. Ele faz uma lógica maluca que vai pelo Dark Side. O medo é bom, mas dependendo do nível. É, se você tiver um... Sei lá, as pessoas têm crise de pânico. Isso aí é diferente. Vamos dizer assim, biologicamente o medo é uma coisa boa. Se é demais, aí ele fica ruim. Desculpa, você levantou a bola. O medo faz todo sentido biológico. Sim. Mas, por exemplo, esse pessoal que tem síndrome do pânico, essas porras, isso é um medo exacerbado ou é outra coisa? É um medo exacerbado, que aí ele já entra na casa do que a gente chama da fobia, que é quando o medo ele se torna um medo irracional. É como se o seu cérebro respondesse a uma certa situação e ele interpretasse aquela situação como medo, mesmo na ausência daquele estímulo que traz medo. Mesmo Entendi. Do perigo real ali acontecer. É, tipo, exatamente. A história de Jovem Nerd tem isso com barata. Barata é a parada que dá pânico pra ela. Se eu pegar uma folha de papel com uma barata enorme impressa, ela sabendo que é uma folha de papel, e eu jogar pra cima dela, ela vai berrar e vai pular pra trás, entendeu? E depois ela vai ficar puta comigo. Mas esse negócio delas não é totalmente irracional. Porque a portuguesa tem a mesma parada com barata. Uhum. Cara, alguma coisa aconteceu naquela família quando elas eram pequenas. Cara, não é possível. As duas têm o mesmo medo irracional elas de barata. Elas aprenderam o medo de uma das outras. Mas calma aí, cara. Elas deviam morar... Sei lá, a casa dela foi batida por baratas. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu pra ser assim, cara. Você não aprende o medo dos outros. Ah, ela tem medo, eu vou ter medo também? Aprende. Não aprende. Aprende. Que não aprende? Aprende a ter medo irracional e descontrolado? Aprende a ter medo do outro. Não, o medo irracional você não aprende. Mas se você convive com pessoas que têm certos medos, aquele padrão de reação a reação certo medo, ele vai fazer parte do seu sistema também. Fobia pode ser contagiante, né? Exatamente. Se você tá com seu irmão todo dia, grita horrores porque ele vê uma barata, dentro da sua cabeça você vai montar um padrão que é o seguinte, cara, quando eu ver barata, no mínimo eu vou lembrar do meu irmão se desesperando. Então, eu vou ter uma reação muito parecida com isso. Mas se seu irmão gritar todo dia porque vê baratas, o negócio já tá errado aí. Porque é barata pra caralho, né, cara? É muita barata. É, mas é, eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente que vai se relacionar a esse medo da barata de ser uma coisa meio incontrolável. De você de avistar a barata e a pessoa entrar naquele padrão irracional de pavor. É, e o extremo desse medo irracional é o que a gente chama de fobia, que é quando você não consegue nem imaginar você em uma certa situação sem ter as reações fisiológicas. Só de imaginar você já sente as reações, é isso? Só de imaginar você... Seu coração já começa a bater, sua mão já começa a suar, você já começa a ter uma excreção de adrenalina muito grande, só de se imaginar naquela situação. Isso é o que a gente chama de fobia. Então vamos fazer um exercício. Você... Léo, sobe a música. Você está sentado na sua poltrona lendo, quando de repente começa a sentir um comichão no seu pé. Esse comichão começa a subir e subir e subir e é uma barata na sua perna. Não foi, medonho. Não foi. Eu tenho um amigo que foi no cinema e ele realmente começou a sentir uma cosquinha na perna. E aí quando ele meteu a mão era barata. Ah, já acordei assim também, sentindo cosquinha na barriga. Porra, na casa da sua sogra? Não, na minha casa, uma vez. E aí eu peguei com a mão, eu tava meio dormindo, eu peguei com a mão e joguei pro lado, né? E aí de repente veio a cosquinha de novo, aí eu acordei, meu irmão. Barata na barriga? Barata na barriga. Caralho. Barata voltou, cara, você tem noção? Que lugar é esse que vocês moram? Não sei, cara. É uma... Caraca, acordar com a barata na barriga é Joe e as baratas, cara. É tipo isso. Eu não lembro. A senhora também. Jovenete conta uma história que um dia ela tava sonhando que tinha um esquilo brincando na cabeça dela e quando ela meteu a mão no rato. Um rato? É. Não, isso é, não. É, que ela jogou longe. Que ela, é ela não viu o rato, mas como tinha rato no forro, sei lá. Eu não sei onde elas moravam, cara. Eu não conheço. Eu não sei, cara. Puta que pariu. Ó o bicho vindo, moleque. Vou dizer que indução é um negócio complicado. Eu já pode continuar com bullying de infância aqui? Caraca, Deus, cara. Que é? Quem é você? Sabe, eu tô comparado em quem? Tem o Instituto Butantan aqui perto, né? Uhum. A gente fez excursão pro Butantan e tinha um monte de gente na beira daquele... O pessoal chama de Auschwitz, porque era o que não sobrava muita cobra viva lá dentro. Mas tem um poço enorme cheio de cobra lá embaixo. Caraca, Auschwitz. Caraca. Você entende as condições que elas estavam lá um pouquinho, né? Tinha um monte de cobra dentro do fosso e todo mundo olhando lá pra baixo. Aí eu ia lá, agachava e apertava o calcanhar do povo. Nossa. Pra saber a altura que as pessoas pulam. Puta, uma vez eu fiz isso, cara. Você me lembrou. Eu tava na Disney, primeira vez que eu fui na Disney. E aí a gente tava no Piratas do Caribe. E assim, tem aquelas filas gigantes, né? Cheias. E quando você vai entrando dentro do brinquedo, a fila vai ficando mais escura pra ficar no clima do Piratas do Caribe, né? E aí eu peguei uma vareta, alguma coisa assim, e botei numa menina que tava na minha frente, assim, na perna, e falei: cuidado com o rato! Caraca! A garota colou no teto. E a reação foi em cadeia. Porque ela gritou e as pessoas que estavam na frente dela começaram a gritar e a abrir pros lados. Então, a fila abriu inteira. Porque que até quem não entendeu o que eu falei, né? Porque eu falei em português. Claro. Até quem não entendeu o que eu falei, tava numa onda de gritar e pular pros lados, cara. Foi bonito, foi maneiro. É a reação que eu te falei. O povo erra pelo lado do pânico. Exato, claro. Átila teria orgulho de mim. Ó o bicho vindo, moleque. O escuro. O nosso medo do escuro é inerente à natureza? Não, do ser humano. Okay. Eu também não tenho medo de escuro. Eu tenho medo de ruas escuras no Rio de Janeiro. Uma vez eu achei que eu tava com cegueira noturna, mas acho que é diferente. Cegueira noturna? Porra, o lugar era um breu completo. Eu não enxergava nada. Não tinha um ponto de luz. Então, pois é. Aí eu fiquei tateando a minha mala até achar a câmera fotográfica. E aí eu... bati uma foto, o flash estourou e eu vi que eu tava enxergando, fiquei mais tranquilo. Tá. Mas eu acordei todo mundo no quarto mesmo, ficou meio assustado. O flash. Mas é... assim, esse é um pouco mais lógico, né? A gente não consegue ver nossa natureza biológica, né? Feita pro ciclo diurno, então a gente não consegue ver no escuro. E isso, né, cria insegurança na gente, natural, né? O medo... no sentido biológico, do tipo reações em cadeia do seu cérebro com relação à excreção de adrenalina, tensão muscular, essas coisas. Nesse sentido, o medo do escuro, ele é inato. Todo mundo vai ter esse tipo de reação quando está no escuro. Mesmo que não tenha um medo explícito do escuro. Você vai ter esse tipo de reação. Justamente porque a gente evoluiu para sobreviver e quando a gente está num lugar escuro, a gente precisa estar com um alerta um pouquinho maior para a gente poder sobreviver. Uhum. Mas é interessante que, acho que o Átila pode até confirmar isso melhor do que eu, mas quando a gente está no escuro, a nossa visão periférica, ela é muito melhor do que a nossa visão frontal. Então, assim, a gente tende a enxergar melhor. Vocês podem até testar isso quando vocês estiverem no escuro. Olhando para frente, se você só mexe o seu olho pro lado esquerdo ou direito, você vai enxergar muito melhor do que se você olhar diretamente pra frente. A gente tem uma visão periférica no escuro muito melhor mesmo. Dá pra fazer isso olhando pro céu estrelado, né? Você vê muito menos estrela quando você olha direto pra elas do que com canto de olho. Sim, sim. Mas a visão periférica, ela funciona bem em todos os momentos. Adolescente treinado como sou. Não, minha visão periférica, cara? Não, que cara. Pariu. O reflexo era implacável. Praticamente eu não olho pra frente, cara. Quando... Assim, o adolescente aprende a ver sem olhar. Sim, é, exato. É a ver olhando pra frente. Matt Murdock. E o interessante é o seguinte, se você estiver num lugar escuro, se você escutar um barulho que ele vem diretamente da sua frente, você vai ficar com muito mais medo do que você escutar um barulho que vem dos lados. Então, se você estiver num lugar completamente escuro, você escuta um barulho do seu lado esquerdo, óbvio que você vai ficar com medo, porque seu corpo vai simplesmente falar assim, olha, se prepare que pode acontecer alguma coisa de perigo. Mas nem tanto, porque se você olhar pro lado, você vai conseguir enxergar muito melhor do que se você continuar olhando pra frente. Se esse barulho vem da frente, você vai ficar com muito mais medo do que se esse barulho vem do lado, por exemplo. Mas, por exemplo, você pode racionalizar isso um pouco, né? Por exemplo, se você tá em casa, você tem segurança de que você tá na sua casa. Aonde você mora? Não, eu sei. Essa é a pergunta que eu tô fazendo aqui. Só, vamos supor... Você vai racionalizar esse medo no Rio de Janeiro ou em Estocolmo? Então, pois é. Quando eu morei um tempo na Tijuca, tinha... Na Casa das Baratas? A gente... Não. A gente ouvia tiro todo dia, porque era perto da favela lá. Duas favelas. E no início eu ficava muito assustado, porque... Não era tiroteio intenso do dia, mas volta e meia, pá, um estouro aqui, outro estouro, ponto, alguns tiros e acabou. Warning shots. É, não sei. Eu também não queria imaginar o que que era. Podia ser alguém treinando, né, ou qualquer outra coisa. Mas... Treinando na favela, 3 horas da manhã, sei. O fato é que eu via... Todo santo dia ouvia tiro. E aí, com o tempo, eu me eduquei. Eu sabia que o prédio era num ângulo que não dava pra ter bala perdida. É, pelo menos não da favela, não em relação à favela. Então eu me eduquei a ouvir os tiros sem me preocupar. O que no início me preocupava. É bem comum, na verdade. Parei de me preocupar. Como é que é essa racionalização do medo? Na verdade, não é uma racionalização. É simplesmente que o barulho, ele não é mais inesperado pra você. Uhum. Você simplesmente não tá escutando um barulho que você não esperava escutar. Você tá simplesmente escutando um barulho que pro seu sistema ele já tá ali, já é normal dele acontecer. O que pode acontecer também na sua casa. Você tá na sua casa, tá se sentindo seguro, anda de noite até a cozinha pra pegar o negócio e depois volta com tudo escuro sem medo de nada, entendeu? Ou então você escuta um barulho vindo da cozinha e você sabe que aquele barulho é o congelador descongelando. E aí o gelo começa a estalar, sabe, né? Rola isso. Quando Sim. você tem uma geladeira que faz descongelamento automático, essas coisas, quando começa a descongelar, o gelo racha e faz uns barulhos de noite e tal, não sei o quê. Se você sabe exatamente o que é, você não tem medo, né? Basicamente, isso. Você tá descrevendo situações em que você sabe o que está acontecendo, então o barulho que você escuta não é totalmente inesperado. Agora, você quer ver essa mesma situação te dar medo? É. Você escuta esse barulho vindo da cozinha, um estalo, aí você fala assim, poxa, a geladeira tá congelada. Você chega lá, a geladeira tá desligada da tomada. Aí, aí agora, aquele barulho que você antes sabia o que era, você já não sabe mais. Não sabe aí mais. O seu sistema cognitivo fala assim, fodeu. Agora eu já não sei o que é. Exatamente. Exatamente. Esse medo é quando a gente tá pecando pelo exagero, né? Quer dizer, você ouviu alguma coisa, você de repente viu um movimento, parece ter alguma coisa ali, mas o cérebro vai pelo lado da segurança e fala, não, tem alguma coisa lá e se protege. E a gente tem uma tendência a querer sempre explicar aquele barulho. Então, seu sistema, ele vai sempre fazer isso. Ele vai sempre falar assim, olha, não, eu escutei um barulho, mas pode ser a geladeira. A gente sempre tenta uma explicação qualquer. A gente nunca fica satisfeito com, de fato. Não faz a menor ideia do que é isso. Então, essa explicação, ela pode ser uma explicação racional ou uma explicação sobrenatural. Sim. Voilá, chama-se religião. O ser humano, ele realmente não gosta de admitir que não sabe explicar não. uma coisa, né? Isso é também é uma coisa inata. Isso é inato. Crianças fazem isso o tempo inteiro. Então, quando o trovão era uma coisa desconhecida pela gente, não sabia o que era um trovão, um raio no céu, a gente não olhava pro céu e dizia, sei lá o que é isso, né? Cada cultura criava uma mitologia em volta daquilo, né? São os deuses, irados, sei lá o quê. Alguma explicação a gente sempre acha, né? Mas ficar sem... Acha ou não? Cria. É, sim. Na sua maioria das vezes. Uma explicação a gente cria, né? Depois, quando a gente estuda e experimenta, etc., a gente acha, né? Porque a explicação verdadeira tá sempre lá. Mas admitir, não sei o que é isso, é muito difícil mesmo. Eu não entendo que as pessoas são assim. Porque o quê? Não admitir que não sabe o que é? Não sabe explicar? A gente tem que fazer razão de tudo. Tudo tem que ter explicação. Tudo tem que ter o porquê. Que seja espontâneo ou não ali, mas... Volta e meia eu vejo gente mentindo, cara. Mentindo. Pergunta uma coisa, a pessoa responde como se soubesse estar falando. Oh, mentira. Mentira! Você não sabe o que você tá falando. Tá falando pessoas muito... que têm lacunas de conhecimento e elas colocam a informação aleatória isso, ali dentro. Por que isso? Porque a pessoa pode simplesmente falar assim, não sei. Eu até sei. Eu adoro eu falar não sei. O que você tá falando, mas... É, não, mas é exatamente. Agora se eu falo, não sei. Hein? Faço a menor ideia. Eu falo. Sim, não é prático? É, porra, não libertador. Tem essa resposta. Libertador. Não é... Ó o bicho vindo, moleque. Assim, o medo, apesar de ser um biologicamente bom pra gente, porque ele tá lá pra nos salvaguardar, né? Criar uma reação que salve as nossas vidas, ele é uma sensação desagradável. Mas a dor também é uma sensação desagradável e também é um sistema de proteção, certo? É justamente por ser desagradável, é para que a gente se afaste daquilo. Assim como um cheiro desagradável diz pro seu corpo, não coma isso, porque é uma, né, tá estragado, tá envenenado, ou o que seja, né? O cheiro é o desagradável é feito para... Ou é só comida francesa. Só queijo, né? Talvez filmes desagradáveis sirvam pra gente achar filmes bons, bons. Ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, se o medo é desagradável, por que que a gente gosta de ver, ou muita gente, pelo menos, gosta de ver filmes de terror, filmes que dão medo? Por que que as pessoas gostam de sentir medo? Tipo montanha-russa? E na montanha-russa, e num trem fantasma, ou que seja. Se colocar numa situação em que você vai sentir medo... É, a galera de esporte de adrenalina, tem gente viciada nessa merda. Exatamente. É, uma diferença que a gente tem que fazer é o seguinte, o medo que a gente sente quando a gente assiste um filme de terror é muito diferente do medo que você tem quando você tá lá sua casa, você escuta um barulho que você não faz a menor ideia do que é. Sim, verdade. Tem inclusive um estudo que mostra que o tipo de reação cerebral que a pessoa tem quando ela assiste um filme de terror é muito diferente da reação que ela tem quando ela tá com medo de verdade. Geralmente ela tem uma ativação muito maior no lobo occipital, que é a parte de trás da sua cabeça, que é onde a gente tem processamento visual. E principalmente em cenas de terror, você tem uma espera muito longa. Como, por exemplo, você quer fazer uma cena de terror boa, você filma uma sala em silêncio e você fica filmando essa sala em silêncio por 5 minutos. Que é a pessoa simplesmente ela vai ficar buscando nessa sala aonde vai aparecer alguma coisa que ela vai se assustar, e ela vai ficar buscando o inesperado o tempo inteiro. E o interessante, se a gente for pensar em termos de como que as pessoas fazem filmes de terror, eles parecem conhecer um pouquinho de como que o cérebro funciona quando eles querem produzir medo, e fazem cenas que literalmente fazem com que a gente sinta muito, muito, muito medo. A gente sabe que toda vez que a gente tá num lugar muito escuro, por exemplo, a gente vai ficar com medo do inesperado e vai sentir um medo muito maior. Então as melhores cenas, uma das melhores cenas de filmes de terror, por exemplo, são cenas em que tem algum tipo de escuridão. Uhum. Essa escuridão, como você não consegue saber o que, que vai acontecer depois, ela te traz uma sensação de medo muito grande. Tudo que tem alguma aparição inesperada, isso te causa um medo. Então, pelo menos pra mim, uma das cenas mais... Sim, cena de filme de terror pra mim que é muito arrepiante, é toda cena que tem alguém olhando no espelho, sei lá, escovando o dente, aí abre a... Abre o espelho, né? Abre o espelho, pega alguma coisa dentro, na hora que fecha, tem uma pessoa atrás. Sim, sim, exato. Clássico. É clássico. E isso, geralmente, assusta todo mundo justamente pelo inesperado. Se bem que hoje em dia todo mundo sabe que filme de terror vai fazer isso, então já é até esperado. Na hora que fechar vai ter alguém atrás. Geralmente cenas muito longas. Eles ficam filmando uma mesma cena durante muito tempo, geralmente ou totalmente em silêncio ou com um barulho muito arrepiante. E isso só contribui pro seu cérebro ficar procurando o que, que vai acontecer e não saber o que vai acontecer. Cena final do Alien, oitavo passageiro, que a Ripley manda, né, liga a autodestruição da nave, fica aquele alarme. 15 minutos de cena, ela andando pelos corredores se achando que o Alien vai atacar a qualquer momento. É sinistro, a cena é longuíssima, que é um clássico do cinema também. E a gente não sabe de onde que vai vir. O Jason. Exatamente. Da onde vem? Da onde vem o Jason? Ele tá buscando alguém que tá fazendo sexo. Sempre. O Jason é o voyeur assassino. Tem um Sexta-feira 13 que o cara tá deitado na cama e de repente a faca aparece pelo peito do cara, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu me cagava dessa porra e tal. Depois eu fiquei imaginando, o Jason entrou debaixo da cama e ficou ali esperando. Quanto tempo ele ficou deitadinho ali, né? Tipo, rindo ali sozinho, né? E ele era gigante, né? Porra, cara? O cara era huge. Como é que ele virou a faca debaixo da cama pra enfiar ela pra cima, né? Exato, cara. Ele tinha que abrir um buraco no chão pra poder enfiar a faca. Uma das coisas que eu mais gosto de todo filme de terror é que geralmente o inimigo ou o predador nunca é mostrado muito. Sim. Ele sempre aparece poucas vezes e quando aparece, aparece muito rápido. É, tubarão. Tubarão é um exemplo disso. O peixão não aparecia. Alien também, né? Alien também, exatamente. O próprio Jason, né? É, parece. Depois, pouco. Quando o filme, né, a franquia cresceu, com uma galhofa, mas... Sim. No começo ele era bem sorrateiro, você... Sim. Não sabia de onde vinha. Exatamente. E a ideia por trás disso é que se você mostra muito o inimigo, o seu cérebro simplesmente se acostuma a ver aquele inimigo, então ele passa a não ser mais tão assustador, e o seu cérebro começa a formar padrões sobre como que aquele cara se comporta, e ele passa a não ser mais imprevisível. Aí se ele perde a imprevisibilidade e perde o terrorismo dele, acabou a cena de terror. É assim que a gente vence os bosses. Dois ataques fracos, um ataque forte. Aí desvia. Dois ataque fraco, desvia. Você aprende o padrão dos ataques. Ó o bicho vindo, moleque. Mas esse medo, tudo bem, eu entendo que ele seja diferente. Você, de alguma forma, tá seguro. Ele é o quê? Uma simulação, então, do medo real? Isso mesmo. A sua descarga de adrenalina que você tem, a soltura de da adrenalina que você tem no seu corpo, ela vai ser parecida com a que você tem na situação do medo. Mas como você tá numa situação confortável, em que você sabe racionalmente que você não vai morrer, aquela sensação é a mesma que te dá quando você tá numa montanha-russa, por exemplo. Que é a sensação de alegria e risco, mas que você sabe que você não vai morrer. Você sabe que você não vai perder a sua vida naquela situação. Que é muito diferente de você ser assaltado por conta de ônibus. Não, tudo bem. Realmente é muito diferente. Mas por que que essa sensação, mesmo que segura e simulada, por que ela é atrativa? Isso acontece porque quando a gente está numa situação de alegria e bem-estar, a gente libera praticamente as mesmas substâncias que a gente libera quando a gente está numa situação dessa de medo. Mas num medo seguro. Controlado, né? Tá correto. Num medo controlado. E a gente sempre gostou de contar e ouvir histórias pra saber como lidar naquela situação, né? A nossa cultura é muito isso, de desde quando se caçava, sei lá, de se juntar e falar sobre algo que aconteceu e como foi, o que fez ou o que deixou de fazer pra você aprender como é que é. Entendi. A rodinha de medo, sabe? Sim, que a rodinha todo mundo de medo, fica... sim. A criança adora, né? Passar por situações limite, ter medo. Essa característica é bem... Depende. Não, é assim, cara. Quando você faz qualquer coisa, quando você é criança, você faz qualquer coisa que seja proibida, não precisa ser algo, sei lá, invadir um prédio, uma porra assim, sabe? Mas, sei lá, seus pais falam, não faça isso, você faz, é um pouco isso, né? É um pouco isso, não, sim, sabe? É o desafio ali da... A gente tem uma parte do cérebro da gente que a gente chama de centro do prazer. E essa parte do cérebro, ela recebe, ela processa as recompensas que a gente tem das coisas boas que a gente faz. Então, um exemplo claro desse centro do prazer é quando a gente tá apaixonado e esse amor é retribuído, aí esse centro do prazer, ele processa essa retribuição e se sente bem. Uhum. Quando a gente faz alguma coisa escondida, que a gente se dá bem, a recompensa, o processamento disso é muito parecido. Uhum. Então, o seu cérebro vai sempre querer fazer aquilo de novo. Isso que o Azaghal fala é verdade. Você faz uma coisa escondida e ninguém te pega, o seu cérebro vai processar aquilo de uma forma muito boa. Do tipo, cara, você tem que fazer isso de novo. Olha aí. Tipo aqueles casaizinhos que fazem coisinhas... Jogando. Casais que fazem coisas proibidas, tipo entre aspas. Tipo roubar namorar em lugares, lugares impróprios, assim. Impróprios não é proibido. Isso não é próprio. Pode ser, pode você ser não pode conversar no cinema, é impróprio. Não, pode ser... Tá, proibido. Vão namorar, entre aspas, em lugares proibidos. Não entendo o que você tá falando. Seja mais explícito. Tem muito casal que faz isso, maluco. Namorar. Vai em público, entendeu? Vai transar na praia. Olha o Jovem Nerd! Não, tô falando... Eles não fazem isso não, cara. Toma no cu. O quê? Você tá querendo, por acaso... Eu tô levantando o assunto. É, eu tô achando estranho essa tua parte de voyeur. O cara aí, falou mas... de... Parte de voyeur, se fuder. O cara fica na praia. Não, não, de binóculo. Não, começa, não. Não começa, não. Moro no morei no Leblon minha vida inteira, mas nunca fui na praia. Não, mas não o binóculo começa, tava não. Sempre com a lente limpa. Não começa. Como é que tu sabe que nego vai namorar na praia? Como assim? Você foi você ver? Você nunca... Você já viu? O quê? Gente transando na praia? Se eu já vi? É, você já viu? Não, eu não faço então, isso. Então, você sabe que existe? Sabe. Você o quê? Viu, mas eu sabe. Sei que existe muita coisa, eu não tô julgando. E também não. Você tá. Não tô. Porque é impróprio. Não tô. Falou, Jovem Nerd. Que o André tava falando sobre esse negócio de recompensa de fazer um negócio proibido, que você se dá bem e ninguém vê. O caso é o seguinte, se o cara é um voyeur... Que vê casais transando na praia, não, do caralho, Leblon. Não. E ninguém sabe que ele é esse voyeur. Aí ele vai e faz... Vai se foder. Isso, ele vai ter essa sensação também, André? Não. Vai se foder. Se ninguém descobre, sim. Se ninguém descobre, é a parada do cara. Ok. Vai se foder. Tá ótimo. Eu não posso falar mais nada. Não, eu tô entendendo tudo, como funciona a cabeça das pessoas. Tudo que você falar será usado contra você no Nerdcast. Vai, cara. Eu tô falando que... Ó, se o cara faz algo que o Jovem Nerd acha impróprio e ninguém descobre, ele fica satisfeito, certo? E se o Jovem Nerd observa as pessoas... Não. Ele também fica satisfeito se ninguém sabe que ele faz isso. Que absurdo. É isso? Que já escroto. Acho que ele te desmontou agora, Jovem Nerd. Ele me desmontou. Cara, você foi eu, não é errado, eu acho. O cara fica desmoralizando aí, cara. Não é errado, você não tá invadindo lugar nenhum. Fica tranquilo. Não, você tá vendo o cara na praia, o cara tá errado, não é você? O cara não quer ser visto, vai pra casa, pra um hotel. Não, ok, não... Eu tava só ilustrando a situação, sei lá, Daniela Ciccarelli, essas coisas, por que isso acontece. Tu viu isso. Muito esse vídeo? Se fuder. É tipo voyeur, né? Voyeur curto. Só tem que tomar cuidado se você estiver observando uma loura, pra tomar cuidado com o seu Átila. E eu que fazia bullying, né? Música. gente falou aqui um pouco o medo do sobrenatural, mas o medo do desconhecido, é isso. Dos espíritos? Dos espíritos. O que você quer falar? Não, a senhora Jovem Nerd, por exemplo. Pronto, agora sim, a gente tá falando. Zumbi. Zumbi. Ela pode ver um filme de terror, de zumbi, assim, então ela não tem medo, ela acha ok. Agora, se pegar um filme de espírito, sabe qual é? Aparição, sombra, vulto, essas coisas, ela fica cagada. Mas aí é porque mexe com as crenças, certo? Não sei, ela... Realmente... Mexe, elas acreditam nessas paradas de espírito. É, mas tipo, o zumbi é muito mais feio, muito mais horroroso, muito mais agressivo. Mas pra ela é uma brincadeira. É a múmia, sabe qual é? Ah. A múmia é asquerosa. Uh-huh. Fachado, não toma banho. Não toma banho. Mas ela sabe que é de mentira. Ela não acredita, racionalmente falando, que vai ter uma múmia que vai sair num sarcófago e atacar ela. Mas você acha que é por isso que mexe com as crenças pessoais da pessoa? Então, isso? Eu acho, mas eu não sei porra nenhuma. Quem sabe é o André Watts. ela ficou com medo de tubarão? Não tem medo desses filmes. Ela curte suspense e assim, tal. Agora, botou um vulto... Afterlife... Passando aí aquele atividade paranormal, puta, se caga pra caraca. É a crença, cara. É, o componente do atividade paranormal que causa medo em todo mundo é justamente isso que o Azaghal falou. É dele parecer muito com a vida real. Uhum. Quando você assiste um filme de zumbi, você não sai de casa falando, porra, agora eu vou encontrar um zumbi ali na rua. É. Não. Mas se você vê um filme de espírito, e de novo aqui vai mexer com um pouquinho das suas crenças, na hora que você apagar a luz, você vai ficar com a sensação de ter um espírito ali. É, tanto que acho assistindo. Que dois filmes que fizeram bastante sucesso de terror era... Bruxa de Blair, que era meio documentário, meio real. Então, é isso. E Paranormal, né, que é tipo... Então, Bruxa... Mas era Paranormal, é bobo, né? Pouquíssimos filmes me colocam numa situação de ansiedade, sabe? Esses filmes de terror. Pouquíssimos. A maioria deles eu encaro ok. Só jogo. O jogo me coloca numa situação pior porque você tá controlando a parada. É, eu já vi. Mas filme... Você já viu, né? Todo mundo já viu. Eu sou um cagão. Mas filme... Não, é muito difícil fazer isso. A Bruxa de Blair fez isso comigo. Por quê? Não porque eu acreditei que aquelas cenas eram reais, que eu sabia que isso era o marketing do filme. Mas porque eu mesmo, inconscientemente, me transportei para a situação dos personagens, sabe qual é? De estar perdido na floresta, de não saber chegar em casa, de estar ouvindo um monte de coisa esquisita na floresta e tal. Quando eu me relacionei com eu estando naquela situação onde eles estavam, eu me caguei pra caraca o filme todo, entendeu? Porque eu me senti ansioso por, sabe, o filme todo, né? Quando ansiedade alta. É, e justamente porque isso, o filme era muito parecido com o real, as cenas eram muito amadoras e tal. É muito mais fácil a gente ter uma reação de medo que é semelhante à sensação de medo que os personagens estão tendo quando a gente se identifica com aquele personagem. É muito mais fácil que isso aconteça do que quando a gente não se identifica com o personagem. E, na verdade, isso acontece em qualquer domínio da nossa vida. Toda vez que se eu quero contar uma história e eu quero que as pessoas prestem atenção na minha história e acreditem na minha história e entendam a minha história, eu tento fazer com que ela se identifique ao máximo com aquilo que eu tô contando. E com filme é a mesma coisa. Então, toda vez que você tem um filme de terror que ele é muito real nesse sentido, ele vai te causar um medo muito maior. E é interessante. Filme de terror bom é aquele filme que ele te dá a sensação de tensão durante o filme, mas que depois que o filme acaba, você ainda continua com a pulga atrás da orelha. Esse que é o filme de terror bom. A senhora já não dormiu depois que viu o Bruxa de Blair. Não dormiu a noite inteira. Ficou com os olhos... Sabe, pô, abertos a noite inteira. Agora, por exemplo, nos jogos de terror, e o que eu senti mais medo jogando foi o Silent Hills lá, o demo do Silent Hills. Que não vai mais rolar, né? Não vai rolar mais, nunca mais. No cu, né? Por que que eu senti muito medo nesse jogo? Porque a situação que eles criam é muito parecida, e isso acontece também em muitos outros filmes de jogos de terror, é muito parecida com uma situação do nosso cotidiano. Ou seja, o que que é mal assombrado? É uma casa com corredor, com mesinha, com quarto, com banheiro. É justamente o símbolo, o ícone da segurança. A casa da gente é o nosso santuário, certo? É onde nós nos sentimos mais seguros, na maioria dos casos, né? Não vou dizer todos os casos, tem gente que também mora em lugar perigoso, pode ser de segura em casa, mas o fato é que, em geral, a casa da gente é o nosso santuário de segurança. A gente se sente seguro em casa. Não se você mora em Crystal Lake. Não, em Crystal Lake não. Mas é engraçado porque se a gente tivesse, por exemplo, se o jogo fosse num universo gelatinoso, uma nave espacial, verde escuro, na espacial você pode colecionar com alien, que é bem assustador. Não, mas é diferente, eu acho. Mas tipo assim, se você colocar a pessoa num cenário que é mais distante do que a gente está acostumado com o nosso dia a dia, né? A coisa passa a ser muito mais estranha do que assustadora, porque quando a gente está dentro de uma uma casa, né? Só que ela tá sendo feita pra se tornar assustadora, escura, com manchas na parede e tal, não sei o quê. Pra gente, engraçado, a maioria das pessoas é muito mais assustador do que você criar um cenário imaginário que não faz parte do cotidiano das pessoas, não é? Isso. E se você criar um filme, suponhamos que você cria um filme e que tem uma casa, mas a casa, sei lá, ela é toda colorida e a única coisa assustadora da casa é que, sei lá, a pessoa que mora na casa é uma pessoa muito feia, por exemplo, e fala com aquela voz muito esquisita. Isso vai te dar uma sensação... É tipo Bozo, é a casa do Bozo? E eu queria chegar exatamente nisso. Tipo a casa do Bozo, só que quem mora lá é a vovó Mafalda. Aí a gente tem a sensação que, assim, eu não sei qual que é o termo pra isso, que é a sensação de creepiness. Que é diferente de medo. A gente vai sentir que aquilo é... Como é que a gente traduz creepy? Medonho. Porque a diferença de medo pra creepy é exatamente essa. Arrepiante, né? Arrepiante. É. Porque uma coisa, quando ela é arrepiante, você não sabe aonde está a ameaça. Sim. Você tem uma casa que é colorida e isso não te ameaça muito, mas você tem essa pessoa feia, mas aí você não sabe se essa pessoa feia vai te fazer um mal ou se não vai. Então, essa sensação de ambiguidade com relação a esse sentimento de... Você não sabe, o seu organismo simplesmente tá falando o seguinte: olha, eu não sei se eu corro ou se não tem problema de eu ficar aqui. Uhum. Essa sensação de ambiguidade te dá essa sensação de arrepio, que é muito diferente do medo. E por isso que a gente, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, um cara que é muito, sei lá, palhaço, ele tem a sensação de palhaço, é um ser arrepiante. Tem, existe a fobia de palhaço, como é que é o nome? Clownofobia. Não, calma aí, deixa eu ver. Tem um nome mesmo. Coulrofobia. Eu falei em inglês. Medos de palhaço. Eu não tenho medo de palhaço, mas eu realmente não gosto de palhaço. Eu acho palhaço. Você encarou o palhaço certo, meu amigo. Eu gosto só do Osório. Esse é o que você mais devia temer. Eu tava lendo um estudo recentemente das profissões que são mais creepy, assim. E a profissão de palhaço é a primeira. Pois é. Porque o palhaço, ele nunca é maneiro, na verdade. O palhaço é assustador, cara. É muito assustador o palhaço, cara. Porque ele, normalmente, ele não tá feliz ali. É, porque ele... É um trabalho, é job. É, pois é. Um trabalho terrível. E aí é sempre um cara com expressão marcada, cara de sujo... Fedendo a mijo, a birita, é. Caraca, que festa de aniversário que você teve? Ah, em todas. E de novo, aí você vê um cara com essas características, o seu sistema vai falar assim: opa, tem que ficar com medo. Mas aí o cara vai e te faz rir, aí você fala assim: bom, você não sabe exatamente como sentir. Mas eu tô vendo aqui de novo a pesquisa, fala que as profissões que são consideradas mais creepy é palhaço, dono de sex shop. Caraca! Porque o cara é um, né? Dono de sex offender potencial. E dono de funerária. Dono de funerária. Cara, não, de sex shop tá antes de funerária? Olha aí. Depende do que vende. Eu tô de funerária, coitado, eu não acho creepy, eu acho só triste. Ele não tem clientes felizes. O problema é que... Por mais que o cliente seja satisfeito, ele tá triste no final das contas. É, o problema é que ele lida com muita tristeza, né, todo dia, das pessoas em volta, né? Talvez ele nem ligue de maquiar defunto nem nada, pra ele seja uma coisa automática. Mas a tristeza das famílias e tal é... É um trabalho, entre aspas, fácil, eu acho. Fácil? É, porque você não precisa, por exemplo, você não precisa convencer o cliente. O cara chega ali, ele vai gastar o que for. Tem um caixão de 1.000, 2.000, 5.000. Aquela merda custa 5 centavos, caixa de batata. Eu sei. E o cara vende na moleza. É uma profissão que é inflacionada pela ocasião. Puta, sim. Coroa de flor. Já viu o preço da coroa de flor? É caro. É absurdo. Porque não dá tempo de pesquisar demais, né? Então, é um easy job ali. Uhum. Vender um caixão é fácil. A pessoa já tá fudida, fragilizada. Você pega, toma. É meio pouco. Se botar alça é 5 mil. Você não... vai querer colchoada? Eu quero a caixa. A caixa pra jogar um defunto. Sim. É assim mesmo. E aí depois ele vai... Assim, eu acho triste que o cara que trabalha com isso, às vezes ele tá até anestesiado, ele nem percebe mais. Mas, por exemplo, eu já fui a alguns enterros, vários. E aí, por exemplo, a gente vai no enterro, e o enterro é uma parada engraçada, né? Porque, assim, as pessoas que são familiares, que eram muito próximas ao falecido, elas estão tristes, destruídas, amarguradas, sim, fudidas, sim, certo? Sim, sim. Você que tem alguma proximidade com a pessoa, mas que não é uma pessoa de seu convívio, não sei o que lá, você tá ali triste pelas pessoas que estão sofrendo, mas você realmente não está triste. Essa que é a verdade, vai. Peraí, depende do seu grau de relação com... Então, você é pai de um amigo seu que você não conhece. Você não conhece. Sabe? Aí você viu uma vez só. Sim, certo? Aí você... Então você vai lá, você tá liga. Todo, ó, com meus pesos, não sei o que lá, mas você tá se fudendo. A verdade é essa. A verdade é, você tá triste pelo seu amigo, mas isso. Você não tá tristão. Porque você não conhece a pessoa. Você tá triste pelo amigo, não pela morte. É, si. Exato. Aí você tá ali, batendo papo, combinando jantar depois do enterro, vamos pra churrascaria, não sei o que, com a galera, enquanto tem uma galera destruída ali. E tem os caras que trabalham no bar, por exemplo, no cafezinho do cemitério. Esses caras, eles vivem num ambiente extremamente triste. Sim. Mas pra eles, foda-se. É, porque eles não conhecem ninguém que tá ali. Mas que merda, né? Você vive num ambiente triste, né? Pra baixo, down. Down, é, pra baixo. É, mas que não é te afeta. Mas aí você todo dia vai atender alguém que tá lá chorando, se desfazendo. Sim, sim. E dá cafezinho pra viúva, cafezinho pro órfão. Caraca, a gente foi num velório, cara, que tava aqui, todo aquele climão. E aí, de repente, toca um celular, meu irmão. Com a música mais... Eu não lembro qual música era, mas era uma música tipo um axé. Foi muito terrível essa situação de tocar o axé no meio do velho. Ó o bicho vindo, moleque. Esse medo de espírito, de aparição, de sobrenatural, etc. Ele vem do desconhecido? É, a gente pode englobar isso como desconhecido, portanto, não sei o grau de periculosidade da coisa? É do desconhecido, mas tem essa ligação direta com o que o Azaghal falou, que é a questão da crença. E toda vez que a gente tem uma crença em alguma coisa, a gente tende a achar que aquilo é muito real. É que nem aquele filme Chave Mestre. Ela não acreditava lá na magia do voodoo. E aí não acontecia nada. Aí quando ela passou a acreditar, ela se fudeu. Porra, é, ela ficou com medo, bota garantir. E ela se ferrou, cara. E eu boto pra tijolo. Até hoje, depois desse filme. E tem um negócio que a gente chama que é de viés confirmatório, que tudo aquilo que a gente acredita, a gente tende a enxergar só aquilo que a gente acredita. Uhum. Então, se você acredita em espírito e você vê um vulto, esse vulto pode ser qualquer coisa que não seja um espírito. Sim. Mas o seu sistema, ele vai simplesmente pegar essa crença que você tem e colocar aquele fato que ele acabou de observar dentro dessa crença que ele tem, pra confirmar essa crença que ele tem. Sim, entendi. Já tá disposto a formar uma imagem ou a fechar um conceito e só precisava da confirmação, né? E essa história que a gente, que nossos olhos, nosso sistema ocular tende a criar vultos, que isso é uma parada natural e que nego adora falar que é espírito. Eu nunca ouvi falar disso. Não? Eu já vi em algum lugar. A única coisa que eu já vi é o seguinte, pacientes com um quadro de esquizofrenia, por exemplo, eles veem vultos, sombras, e que é literalmente o lobo occipital dando uns curto-circuitos e formando padrões na visão dele. Agora vamos fazer um documentário dessa galera que dorme e fica congelado e vê vulto. Isso, o Atila falou isso na Nerdologia. Do como é que é o nome? É paralisia do sono. Paralisia do sono que acontece e você ainda tá num estado ainda meio de sono profundo com acordado e você pode misturar as coisas, misturar sonho com realidade, etc. E por isso muitas aparições são associadas a esse tipo de distúrbio. Mas né? Aí, segundo o documentário... É um documentário meio filme de terror, que eu já vi a marca da parada. Com o segundo documentário, diz que todo mundo vê a mesma parada. Tá, o Homem do Chapéu. O Homem do Chapéu. Essa porra e tal. Agora todo mundo vai ver o Homem do Chapéu. Agora, principalmente, sabe? É sério. Se você vê o Homem do Chapéu e sentiu frio na barriga quando a gente falou, manda um e-mail. O que que acontece? O cérebro, ele tem que justificar aquilo que tá acontecendo. Uhum. Então você tava dormindo, você acordou assim, você está consciente agora, mas você, o seu cérebro ainda não liberou o seu corpo pra poder mexer. Você não consegue se mexer. Você ainda não consegue se mexer. Muita gente tem isso, quando você fez o episódio sobre isso, eu vi muitos comentários falando... Mas aí, o cérebro... Mas o que é isso? O cérebro tá zoado? A pessoa tá zoada? Tá fazendo efeito? Não, é porque o processo de acordar, ele não é repentino. Ele é demorado como um processo biológico. Então, é como se fosse um bolo que você começa a assar, aí você abre o forno bem no meio da assadura. Então, assim, você vai ter parte do bolo que tá massa ainda sola. E parte do bolo... Vai solar que o bolo. Assado. Oh, não faz. Sabe o que incomoda? Quando você... Eu acho que quando a gente acorda, a nossa voz devia ser... Assim, por que que demora pra ligar a voz? A voz. Você acorda, tem a ligação de trabalho, você faz... Antes de atender. Voz de travesseiro. Fica aquela... Tá dormindo? Não. É porque o músculo tá relaxado, né? Na corda vocal. ainda não deu o put completo. É isso? Na verdade, tem um hormônio, tem um neurotransmissor que é responsável por liberar o movimento do corpo. Porque você não pode ficar se mexendo enquanto você dorme, idealmente. Mas as pessoas se mexem. Não, mas... E pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer de você não produzir ele bem durante o sono e se mexer. Dá porrada na cama, essas coisas. E pode acontecer de você continuar produzindo ele quando você acorda e não conseguir se mexer. Ah, garotinho. Aí. Tá. Mas vendo? Aí o que acontece? O corpo precisa justificar aquilo de algum jeito. Você tá deitado e você não consegue se mexer. Tem que ter alguma coisa te segurando. Aham, sim. Tem alguma coisa te prendendo ali. Você não tá controlando a respiração. Então tem que ser alguma coisa que tá te segurando pelo peito que tá te travando na cama. É outra coisa que acontece bastante. O homem, a gente quando tá acordando, às vezes tem ereção. Olha aí. Então, Olha a mulher da peruca loura aí. Uma das coisas que o cérebro via numa hora dessa era que tinha algum demônio sexual mexendo com você. Sucubus. Sucubus. Exatamente. O Jovem Nerd conheceu a Sucubus. Não conheço. O Jovem Nerd conheceu a Sucubus em Nova York. Não começa com essa história, não. Não, não é história, não. Mais uma história. Tenho testemunhas. De denegrir. Testemunhas. Não aconteceu nada. As pessoas não conhecem a história, eu vou começar a imaginar coisa. Eu não falo mais nada. Que acordei com ereção e tinha uma mulher no meu quarto. Desgrila. Puta que pariu. Eu não vou falar mais nada. Deixa quieto. Não era loira, não, né? Ah, cara. Olha, eu realmente espero que não, hein, Atila? Aí o cérebro vai lá e fala, bom, tem que ter alguma coisa segurando. Antigamente, o que vinha era a imagem de um predador. Não, você tá falando do quê? Da sucubus? Não, não, do... De... Ah, bom. Do paralisia. Porra, tem que ter alguma coisa segurando? Calma. Então, o que o pessoal sempre via era a feição de um predador ou esse tipo de coisa. E ainda poluição pode... Poluição noturna, não é o nome disso? Não, poluição não, noturna é outra coisa. É outra coisa? É. Finalmente. Aí... Finalmente? É. É a cobra cuspindo. É quando a sucubus consegue o que ela queria. Aí, Jovem Nerd. Mas é, olha o que acontece. Antigamente era sempre esse demônio, ou era um bicho, ou era alguma coisa meio parecida com os nossos predadores, assim. Aí, durante a década de 50 e 60, que começaram os contos de abdução... A gente tá falando de ereção ou de... Não, cara. Do cara que não consegue se mexer. Isso. Do cara que não consegue se mexer. É, porque o papo ficou meio maluco aqui. Mas é... Tecnicamente é a mesma coisa, né? É. E corpo duro. Tudo bem. Mas e aí? Então, mais ou menos na década de 50 e 60, começa a, né, a cultura de OVNI começou a crescer muito, fica muito popular. É. Né? Aí todo mundo começou a ver os aliens quando acordava. De chapéu? Mas aí daí a som e os experimentos que eles estavam fazendo sexuais e não sei o que. Aí agora é o cara do chapéu. Que será que o cara do chapéu uma hora vai fazer experimento sexual com... Olha só, então você já misturou as paradas. Porque se o alien te segura e depois faz experimento sexual, tá tudo aí. Sim, mano. Trocaram a sucubus pro alien também. É, mas o alien... O homem do chapéu era um alien sucubus. Que pariu. Onde ele tá com o chapéu? Não, não. Eu me livre. Ó o bicho vindo, moleque. Agora tá tendo a mania dessa brincadeira do copo reinventado, que é o Charlie Charlie. Mania nos Viners e Instagram, etc. Eu tô fora, eu sou um velho. É basicamente uma cruz de lápis com yes, no no papel. Uma cruz de lápis? É, você bota um lápis deitado no papel e aí você pega outro lápis, coloca perpendicular e equilibra os lápis, entendeu? Faz uma cruz. Tem que ser aquele lápis hexagonal, né? Que... Isso. Olha o Atila aí sabendo. Pode ser. Você já fez Charlie Charlie? Charlie Charlie não. Mas e qual é a parada? É sempre uma situação que você tá muito próximo de causar um movimento, né? Uhum. Da caneta e do compasso é só desviar um pouquinho o dedo pro lado ou pro outro que o compasso vai mexer. Nessa do Charlie Charlie é um lápis tão instável em cima do outro que qualquer ventinho, qualquer sopro, qualquer coisa que a pessoa fala Charlie meio perto e faz um vento, o lápis vai mexer. Ou vibração na mesa, essas coisas, né? É, eu sugiro pegar uma Tupperware, colocar em cima do lápis e ver se ele continua mexendo. E aí, o lápis mexe e as pessoas fazem pergunta de sim ou não, é isso? É, você tá aqui, Charlie Charlie, você vai vir aqui e ele tem mexe. Tem que perguntar Charlie Charlie, você tá aqui, Charlie Charlie? É. Mas tem que falar sim ou tem que falar, você tá aqui, Charlie Charlie? Ah, é. Tem que falar soprando ali em cima. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Ah, aí deve funcionar que nem o Magic Ball. As pessoas falam assim, eu vou sair com fulano, aí tu... E aí ele responde, yes, no. Cara, isso me lembrou que a gente já convenceu um cara que o computador dele tava possuído. Que? Caraca, quem é você? Olha, cara? Olha. Cara, o Atila tá de sacanagem, cara. Eu conheço gente que abençoa o computador. Isso eu conheço. Já vi. Aqui em Curitiba tem frade que benze carro. Benze carro também, essas coisas. Sério? Sério, sério. Sério, os frades monte, sei lá. É uma igreja aí que tem... Benzedeiros. Tem benzedeiros de carro. É. Todo sábado de manhã você pode levar uma fila de carro. Tem a fila. E os padres, monges, sei lá o que eles são, benzem os carros. Exato. Mas eles evitam o quê? Evitam acidente? Ah, não, cara, eu não sei, cara. Não sei se você tem que escolher acidente, furto. Deixa a ficha. Se você quer. Isso aqui é seguro, é que nem seguro. É um geralzão, é um geralzão. Vale pra tudo. É, vai até 20 mil de franquia, né? Mas e que era o computador possuído? Vocês já viram? Tinha um programinha chamado Suede, que você podia fazer pergunta e ele respondia. Não sei se vocês já viram. Era, faz muito tempo isso. Sei lá, acho que 99, 2000. O programinha que era Suede, porque era Deus escrito ao contrário. Suede. Suede. Suede. É, da linha do Ozob. Entregando meu segredo aí. É. E você escrevia a pergunta e o programa respondia pra você. Só que, na verdade, o que acontecia é que quando você tava digitando, se você abrisse parênteses, o que você escrevia entre parênteses não aparecia na tela. Entende? Então você escreve, quem está, aí abre parênteses. No que abriu parênteses não vai aparecer o que tá sendo escrito. Aí você escreve, sei lá, Átila, fecha parênteses, no Nerdcast. E aí ele vai dar como resposta o que foi digitado entre parênteses. Então, se alguém digitar rápido, você vê a pergunta sendo escrita na tela e você não vê a pessoa escrevendo a resposta enquanto ela fez a pergunta. Ah, porque ela fica camuflada ali no meio do texto, sim. É, E aí eu tinha um amigo que era viciadíssimo em CQ e Mirk. E teclava rápido pra caramba. Aí a gente tava na casa dele e ele tava mostrando esse programa. Aí chegou o Gominha, que era o vizinho dele de prédio. Aí, Gominha, olha só, olha esse programa aqui que legal, cara. Ele responde qualquer coisa. Ah, duvido, gordo. Quem? Gominha. Entrou no quarto agora. Aí o programa. Gominha. O cara já comeu. Ah, mas você já tinha feito isso aí. Você já tinha feito isso aí. Então faz uma pergunta, Gominha. Que time que eu torço? Que time? São Paulo. Gominha torce. O cara começou a ficar vestado aí e comprou a brincadeira. Aí, Suede, tem alguma coisa que você precisa contar pra gente? Sim. O quê? Morte. Sempre era a palavrinha curta, né? Pra digitar rápido, né? Morte de quem? Gominha. Que isso. Aí o Gominha saiu correndo do quarto. E ficou essa história meses, assim, que computador o programa... possuído. É, mas que o programa tinha todo um ritual, que você, pra ligar, invocar o espírito, que ia falar e desligar, e você tinha que estar presente no ritual todo, que se você abandona no meio, o espírito fica. Tem essas paradas mesmo. Sempre tem, você tem que fazer o ritual todo, porque senão fica preso ali e pode voltar, e o Gominha ficou preocupado com essa. Aí, meses depois, o Gominha comprou um computador pra poder mexer no ICQ, e... esse cara que instalou o ICQ no computador dele, ele instalou o Backorifice. Vocês lembram desse programa? Que era tipo, era tipo um... controle remoto. Controle remoto. Ah, que você fazia de longe, né? É. Aí, Átila, vem cá que a gente vai falar no ICQ com Gominha e ter um programa no computador dele. Aí o Átila já botou a peruca e falou, vamos. Pronto, tô equipado. É. Aí ele abre o Backorifice de canto assim, ele olha isso. Falando com o Gominha, não sei o quê, perguntando. A gente era muito besta, né? Que você falava nesse aqui com o vizinho do andar de baixo. É. Você podia ver aí, Backorifice. Abrir e fechar o drive de CD 20 vezes. Gordo, tem uma coisa muito estranha aqui. Pega o teclado do Gominha. Aí. Por quê? Porque o drive de CD está abrindo e fechando ele sozinho. Escreveu pelo cara. Caralho, muito bom. Aí ficou uns 5 minutos, tudo parado assim. Nossa. Aí, gordo, tem alguma coisa muito estranha. Aí o gordo, meu computador tá escrevendo sozinho. E mandou. Cara, o cara ficou uns dias achando que o computador dele tava possuído. Chegou a acender vela pro computador, tudo. Acender vela, caralho. Acender vela. Você tem contato com esse cara? Tenho. Não, mentira, tem uns bons anos que eu não vejo mais o Gominha. Ah, mas agora você vai ver. Ah, vai. Ele só descobriu o dia que ele ligou pro gordo. O gordo chorou de rir com ele no telefone, porque não conseguiu segurar. Caraca, mas... turma do Átila, olha aí, cara. Caraca, cientista. A bulha. Olha só, mó nice guy, né? É, pois é. Caraca, a gente não conhece ninguém. Não conhece ninguém mesmo. Jovem Nerd Voyeur. Que isso? Átila Bully Traveco, puta. Quero ver a história secreta do André, mano. Não, deixa quieto. Enquanto ninguém descobre, só te dá satisfação, né, André? O Nerdologia de Paralisia do Sono é o que tem mais comentário biográfico lá, de gente contando a história do que já viu, do que já passou, do que deixou de ver, e trocando relato. Mas uma das coisas que é bem comum também durante a paralisia do sono é, como você não tem controle do seu corpo, aquele corpo não deve ser seu. E aí o cérebro raciocina isso de maneira que você tá fora do seu corpo, o corpo que tá ali na cama não é o seu. Desdobrar. É o nome pseudo-científico. É verdade. Que é quando você consegue sair do corpo e fazer as coisas que o pessoal consegue fazer lá. Eu conheço gente que já fez curso de desdobramento. Sim. Tu fez Jovem Nerd? Não. Eu também conheço essa pessoa. Tipo, a pessoa aprende a sair do corpo, é isso? Dorme, né? Ela dorme, aí quando dorme, sai do corpo. Isso. Assim, a parada, a venda é maravilhosa, assim. Dá vontade de você fazer o curso na hora. Que é assim, você dorme e aí você desdobra. Isso. Você sai do seu corpo e aí você pode fazer o que você quiser durante essas 8 horas de sono. É maravilhoso, que você tem mais 8 horas por dia, ou mais 5, ou mais 4, dependendo de quando você dorme. Então você pode estudar, mas assim, você não pode controlar a matéria. Você não pode pegar uma lata, por exemplo. Ou pegar uma folha de papel. E eu já tinha até feito... Eu ia fazer o curso que eu já não fazendo, porque eu não levei fé. Mas eu tinha um plano de botar, por exemplo, vou ter que estudar pra uma prova. Eu ia colar as folhas na parede, sabe qual é? E aí eu ia dormir, desdobrar e ficar estudando, olhando as folhas na parede. Estudar antes de dormir? Não, depois. Antes de dormir, porra nenhuma. Eu ia viver minha vida e... Minha vida espiritual que ia ser responsável. Olha o plano de cara. Puta que pariu. E como é que você sabe que é hora de voltar pro corpo? Porque você sabe. Você é puxado, tem o fio de prata. Tem o fio de prata que te puxa. É. E aí se você acorda muito abruptamente e você não consegue se mexer, é porque você entrou enviesado. Entrou em... qual é? Entrou ao entrou contrário. Entrou com o pé na cabeça, mergulhou de... Sabe, mergulhou de... no peito? E ficou de cabeça pra baixo do seu próprio corpo. Aí você não consegue se mexer. Aí até o teu espírito lá se ajeitar... É isso aí, Jovem Nerd. Com essas coisas, cara. Olha aí. Se for homem, é fácil saber a hora que tem que voltar. Ele olha pra baixo e fala... Porra, fudeu, tá de manhã. Ó o bicho vindo, moleque. O maior medo que as pessoas qual têm... Qual é o seu maior medo, Jovem Nerd? Agora que minha filha nasceu, é de morrer cedo. Cedo demais. Morrer cedo morrer, demais? Morrer assim, morri. Morreu. Morri e não vou ver minha filha crescer. Agora você tem medo de bacon. Olha! Eu tenho que desenvolver esse medo, ainda não tenho. Mas eu tenho que desenvolver esse medo porque eu sei que é um caminho. Então... Outro dia falaram que bacon faz bem. Falaram aonde? Volta e meia estão falando. Que bacon faz bem? É. Não, foi o Átila que falou que pode comer a gordura do bacon. Que aí, não... o Átila mesmo. Foi por isso que eu fiz a brincadeira. Não, mas olha só. A medo da morte é o número um. Ou é o falar em público? Falar em público é o número dois. Das pessoas ou de você? Não, não, não é a pesquisa geral. Tem essa pesquisa famosa que o Nico fala que o medo número um é da morte? É, acho não, acho que... eu que acho... O número um é falar em público. Que é falar em público. As pessoas têm pavor de falar em público. É, exato. Mas vamos falar. O medo, o destino final de todos nós. A gente sabe que a gente vai morrer. Você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Agora eu tenho, não tinha, mas agora eu tenho pra caralho. Você não tinha medo de morrer? Diogo Braga perguntou outro dia, tá falando, caraca, meus filhos nasceram, eu agora tenho medo de morrer em qualquer lugar. Em qualquer lugar? É, todo lugar eu tenho medo de morrer. Caralho, que vida triste. Mas não é o medo da morte, é o medo de você não aproveitar. Sabe o que eu tenho medo? Vou falar que eu tenho medo. Eu tenho medo dessas doenças degenerativas. Tipo, tu tem Alzheimer, tu tem uma parada assim. É, e fica... foda. A parada que eu acho mais sinistra é você ter uma doença em que você fique preso dentro do seu corpo. Sabe qual é? Tipo a paralisia do sono. Não, porque a paralisia do sono você acorda, né? Mal bem, em algum momento você volta a andar, se falar, não fica pra sempre assim. Mas que nem aquele filme lá do De Niro com o Robin Williams, Tempo de Despertar. Que é um filme muito bom. É o Awakening, né? É isso, Awakening. Ele tem uma doença que ele vai tremendo tanto que ele fica, que dá a volta e trava, e fica paralisado. E ele continua consciente dentro do corpo. Paralisado. Sim. Ou pessoas que ficam em coma, mas eu não sei, tem relatos que tem gente que fica em coma, continua consciente. Ah, esclerose lateral. Isso eu acho uma merda, cara. Isso é uma merda. É, sim. Um monte de coisa é uma merda. É muito, morrer deve ser muito melhor que isso, sério. Tem coisas que são piores, com certeza. Ou você viver uma vida foda, tipo Frank Sinatra, cara, que castigo pro cara. O cara viveu uma vida fodida, né? O cara foi o Frank Sinatra, cacete. E aí o cara no final esqueceu tudo. Que vacilo. Mas, isso cara, é um universo depois punido. De morrer ele também esqueceu tudo. Mas aí o cara até o último segundo ele tá curtindo, né? Tá lembrando. Porque senão o que adianta você ter vivido se você vai esquecer tudo? É, mas é o que eu te falei, é o destino final de todo mundo. A gente... Que se morrer, morreu, aí acabou. Se você não tem afterlife, quando acabar, acabou. Agora, o problema é você ficar aqui, preso, e ser um vegetal. Acho que isso se encaixa também da mesma forma, porque é justamente você não ser mais você, é isso aí. E eu não tô, quero discutir vida após a morte ou não, cada um acredita no que quiser acreditar, mas o fato é que é o seguinte, a vida que a gente tem, do jeito que a gente se conhece, é essa aqui, cara. Essa vida aí, que a gente tem, certo? Certo. Se você, quando morrer, vai pra um outro lugar ou não sei o quê, tudo bem. Não me preocupo com isso. É, mas o que eu tô falando é o seguinte, o fato é que acabou aqui, meu irmão, acabou aqui. Já falava o sábio Eduardo Spohr. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu, exatamente. Eu tava no avião com ele, né, e meu cinto não tava com defeito, não travava. É. E aí eu falei, porra, vou ter que chamar a aeromoça, né, pra, sei lá, me trocar de lugar, não sei, o cinto não tava funcionando. Ele, relaxa, se morrer, morreu. Isso é uma boa frase. Morreu, morreu. Mas assim, esse medo da morte, ele varia muito de pessoa pra pessoa, que eu já notei, né? O medo da morte em si varia, mas o medo, a caracterização do medo é exatamente proteção contra a morte. Essa é a definição de medo. Pois é. Por exemplo, o medo do jovem nerd. Não é o medo de perecer, é o medo do que ele vai perder se isso acontecer. É, e de também não poder prover pra minha família durante a minha vida, a vida de todos nós, entendeu? Fazer até seguro de vida. Olha aí, esse medo você já perde agora. É, mas o seguro de vida também não é a mesma coisa, né? Depende do seguro que você vai fazer. Faça um bom seguro de vida. Não vai fazer um seguro mequetrefe. O que, que é um bom seguro de vida? Não sei, vamos esperar o anunciante para saber. Justificou o Nerdcast inteiro agora. Se você não quer sair daqui com medo, faça um seguro de vida X. Ah, puta, sensacional. Já dá pra vender um problema temático aí. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.